Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição de Musicália. Não sabe, se não me engano, quando lhe disser que é a número 123. É que na passada semana andei a semana toda a dizer o número das emissões erradas, a ver que estava errado e a continuar a dizer, enfim. Bom, cá estou para mais uma emissão. Hoje vou falar-lhe de música italiana, grega e espanhola. Porquê? Música italiana e grega acho que combinam muito bem em termos de género musical. E em termos mesmo em termos linguísticos têm muito, muito a ver uma com a outra. Talvez não, mas em termos de som parece muito que têm muito a ver uma com a outra. Ora, pois, vou apresentar então três músicas italianas, três músicas gregas e, para fechar, uma música espanhola. Ora, vamos abrir com três temas, então, italianos. O primeiro, já é bem conhecido, de Riccardo Cocciante, chama-se Margherita. Logo depois vamos ficar com uma música que fez parte da telenovela Terra Nostra e que, à qual deu voz, ao qual deram voz os intérpretes Sandy e Júnior. Malha é como se chama esta música, que faz parte do último, aliás, é a última faixa do álbum Quatro Estações deste duo, que entretanto já se separou. Vamos também ficar com uma música de Sergio Endrigo, Una Canzone per te, e que vai também dar seguimento ao nosso programa. Pois muito bem, é então assim que abrimos as portas de mais um Musicália. Nesta noite de 30 de novembro de 2010, vamos ter no final uma música espanhola. Não saia daí, eu volto já. Fermo con le mani nelle mani, tante cose devo fare prima che venga domani. E se lei già sta dormendo, io non posso riposare, farò in modo che al risveglio non mi possa più scordare, perché questa lunga notte non sia nera più del nero. Fatti grande, dolce luna, e riempi il cielo intero, e perché il suo sorriso possa ritornare ancora. Splendi sole domattina, come non hai fatto ancora. E per poi farle cantare le canzoni che ha imparato, io le costruirò un silenzio che nessuno ha mai sentito. Sveglierò tutti gli amanti, parlerò per ore ed ore. Abbracciamoci più forte, perché lei vuole l'amore. Poi corriamo per le strade e mettiamoci a ballare, perché lei vuole la gioia, perché lei odia il rancore. Poi coi secchi di vernice coloriamo tutti i muri, case piccoli e palazzi, perché lei ama i colori. Raccogliamo tutti i fiori che può darci primavera, costruiamole una cura.

na web. Um caso sério na radiofonia. Sta appena cominciata, è già finita. Il cielo non è più con noi, il nostro amore era l'invidia di chi è solo, era il mio orgoglio, la tua allegria. È stato tanto grande ormai, non sa morire. Per questo canto e canto te, la solitudine che tu mi hai regalato, io la coltivo come un fiore. Chissà se finirà, se un nuovo sogno la mia mano prenderà, se un'altra io dirò le cose che dicevo a te. Ma oggi devo dire che ti voglio bene. Per questo canto e canto te, è stato tanto grande ormai, non sa morire. Per questo canto e canto te. Se finirà, se un nuovo sogno la mia mano prenderà, se un'altra io dirò le cose che dicevo a te. Ma oggi devo dire che ti voglio bene. Per questo canto e canto te, è stato tanto grande ormai, non sa morire. Per questo canto e canto te. Agora, nesta emissão, falar de música grega. Ora, acabamos de ouvir três nomes italianos. Vamos agora então para os tais três nomes gregos que vamos então ouvir. Girismus é a primeira música que vamos escutar, de alguém muito conhecido, quanto mais não seja por ter entrado numa novela ou numa série televisiva brasileira chamada New Wave. A música é de Despina Vandi. E é então esta intérprete que vamos então escutar. Logo depois vamos ficar com um tema que eu vou ter que ler aqui à minha frente. Hola Ena Kzema, a música de Vasilis Karas, é como se chama então o intérprete que vai interpretar esta melodia, o segundo tema. O terceiro, gosto especialmente dele, é um tema muito, muito bonito. Ponesimi, música de Triantafilos. Sinceramente, gosto muito da sonoridade das músicas deste artista. Não sei se é um artista, se é um grupo, mas pelo nome creio mesmo que é um artista. Não tenho essa informação comigo. De todas formas, deixo, é possível ter aqui o nome. 30 filos, é como se chama, e tem de facto uma belíssima interpretação. Pelo menos assim, das duas, uma, ou é o intérprete, assim, será sempre um intérprete, ou do grupo, ou do grupo é vocalista, ou então artista solo, mas sem dúvida que tem belíssima interpretação. Pois muito bem, escutamos então 30 filos com este tema, então, que dá pelo nome de Ponésime. E é assim então que vamos seguindo com a nossa emissão do Musicália nesta noite de 30 de novembro de 2010. Daqui a pouco vou voltar para as despedidas do nosso programa. Σου λέω, θέλει βάχη βίδα το φεγγάρι να με δεις. Πιες με στη βροχή να με αγγίξεις. Φέρτα πάνω κάτω να χαρείς. Μες στη μοναξιά μου μη μ' αφήσεις. Όλα ένα ψέμα, ένα τέρμα, μια πόλη δίχως ρεύμα. Ξέρεις φοβάμαι το σκοτάδι, δεν μπορώ. Όλα ένα ψέμα, ένα τέρμα, μια πόλη δίχως ρεύμα. Μια ζωή χωρίς εσένα, πώς να ζω. Κοίτα το φεγγάρι να με δεις. Βγες έξω στα γέρη να με νιώσεις. Έρτα πάνω κάτω να χαρείς. Πίσω τη ζωή μου να μου δώσεις. Όλα ένα ψέμα, ένα τέρμα, μια πόλη δίχως ρεύμα. Ξέρεις φοβάμαι το σκοτάδι, δεν μπορώ. Όλα ένα ψέμα, ένα τέρμα, μια πόλη δίχως ρεύμα. Μια ζωή χωρίς εσένα, πώς να ζω. Ένα ψέμα, ένα τέρμα, μια πόλη δίχως ρεύμα. Ξέρεις φοβάμαι το σκοτάδι, δεν μπορώ. Όλα ένα ψέμα, ένα τέρμα, μια πόλη δίχως ρεύμα. Μια ζωή χωρίς εσένα, πώς να ζω. Πώς να ζω. Όλα ένα ψέμα, όλα ένα ψέμα. Ξέρεις φοβάμαι το σκοτάδι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Antena Web, a loucura ou fonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Σώμα αγκαλιάζεις στο κρεβάτι. Δεν με πειράζει. Δεν με νοιάζει. Αυτό το πάθος εγώ θέλω να το νιώσω. Χίλια μαχαίρια στο κορμί μου να καρφώσω. στο λέω δεν με νοιάζει. Πόνεσαι με, μη με λυπάσαι. Πόνεσαι με όσο μπορείς. Πόνεσαι με και μη με φοβάσαι. Έχω αντέχω όσο fechamos a nossa emissão de hoje, deste Musicalia, com uma música espanhola, tal e qual como lhe prometi no princípio deste programa. Vamos ficar então agora com a voz de Luz Casal, que nos traz uma belíssima recordação, Sin Ti. É uma música que já tem 11 anos desde o seu lançamento. Pois muito bem, vamos escutar esta melodia aqui no Musicalia já a seguir. Há mais um programa que vai ao ar. Desta vez é o do David Félix, que nos traz mais uma edição de Portugal Alternativo, aqui na Rádio Antena Web. Pois muito bem, iniciamos então esse programa, terminamos então o Musicalia. Foi um prazer imenso estar consigo. Fique bem, boa noite e até amanhã. Abre la puerta, no digas nada, deja que entre el sol. Deja de lado los contratiempos, tanta fatalidad. Porque creo en ti cada mañana. Aunque a veces tú no creas nada, abre tus alas al pensamiento y déjate llevar. cada momento con toda intensidad, porque creo en ti cada mañana, aunque a veces tú no creas nada. Sentir que aún queda tiempo para intentarlo, para cambiar tu destino. Y tú, miradas anchas como la mar, rompe silencios y barricadas, cambia la realidad, porque creo en ti cada mañana, aunque a veces tú no creas nada.